Isso é verdade. Bom, Cissa, segundo a lenda... Marowak. De acordo com a lenda, uma nervosa mãe Marowak, triste pelas mortes cruéis de seus filhotes, assombra a torre Pokémon. Se derrotá-la em batalha, seu espírito finalmente ficará em paz.